Boa sorte, viu? Tô nem acreditando. Chacoalho, xequeré, eu vou mostrar pra você como é. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Toque no compasso que a canção é pra você. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Dance no compasso que esse shot é pra você. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Toque no compasso que a canção é pra você. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Dance no compasso que esse shot é pra você. Gostoso, por favor, não vá embora. Todo dia, toda hora, quando eu pego na viola, um balanço swing gostoso, por favor, não vá embora. Deixa eu tocar uma canção pra você. Som do tambor faz a terra tremer. Toque de embalo, chacoalho, xequeré. Eu vou mostrar pra você como é. Deixa eu tocar uma canção pra você. Som do tambor faz a terra tremer. Toque de embalo, chacoalho, xequeré. Eu vou mostrar pra você como é. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Toque no compasso que esse som é pra você. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Dance no compasso que esse shot é pra você. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Toque no compasso que esse som é pra você. Dance no compasso que esse shot é pra você. Deixa eu tocar uma canção pra você. Som do tambor faz a terra tremer. Toco de embalo, chacoalho, xequeré. Vou mostrar pra você como é que é. Faz a terra tremer. Toco de embalo, chacoalho, xequeré. Eu vou mostrar pra você como é. Balaque, baque, bae, balaque, baque, bae. Toque no compasso que esse som é pra você. Dance no compasso que esse shot é pra você. Toque no compasso que esse som é pra você. Dance no compasso que esse shot é pra você. Digi, digi, no, no, no. Qualidade.